No começo da madrugada de hoje, policiais militares do pelotão de Guaíra foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio no Parque Hortência. Ao chegarem ao local, os PMs se depararam com um policial militar que apresentava uma perfuração por disparo de arma de fogo na nuca. A vítima foi identificada como sendo Edson Clay Pereira Diniz, de 38 anos, policial militar, mas estava, segundo o comando da PM, afastado de suas funções há algum tempo, principalmente pelo motivo de ser usuário de drogas. Desde que virou dependente químico, o policial passou a cometer uma série de erros, inclusive tendo desvio de conduta profissional e, por isso, acabou afastado de suas funções. Por inúmeras vezes, o próprio comando do 19º da PM o encaminhou para clínicas de tratamento para dependência química e até mesmo a uma junta médica da Polícia Militar em Curitiba. Contudo, ele se negava a receber tratamento e fugia. Segundo informou o comando da PM, a vida do então policial de Guaíra, que antes de ser afastado desempenhava funções em Terra Roxa, ficou bastante conturbada depois que passou a ser usuário de entorpecente e fazer isso, inclusive, dentro de viaturas da Polícia Militar. As investigações foram iniciadas e tudo leva a crer que, pela característica do disparo na nuca, ele tenha sido executado. Crime relacionado a dívidas com o tráfico de drogas. O corpo do policial foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo para necropsia e posterior liberação para sepultamento. Cabe agora à família entrar com recurso solicitando do Estado uma indenização. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.